cadeira, põe a mão no mouse. Abre o Reason, se prepara que vem base. Tem banqueira, gangsta underground. O moleque é produtor, o piloto dessa nave. Arranca de um rapper, nossa que loucura. Esse é um dos nossos, cria das ruas. Na hora de falar também, rasgar o verbo. Pilantra fica pequeno, vai arrastar conversa pro inferno. Doença que nem essa você não vê no sanatório. Que cresce e evolui, um vírus sonoro. Elogiá-la até seria uma redundância. É homenagem sincera pra quem manja. Faz da arte uma educação moral. Primeiro o profissionalismo, depois o vil metal. Onde tem coração, tem vida, tem espírito. Um exemplo digno de ser seguido. Esse é meu bom, é loucão, é de drão. Esse é meu bom, é loucão, é de drão. Esse é meu bom, é loucão, é de drão. Esse é meu bom, é loucão, é de drão. Ele dita o ritmo que o gueto ouve, se forma sem ilusão. E fica longe da droga sintética, que não é estética. Deixa seu físico na forma esquelética. Quer ficar elétrico igual aquele peixe? Aperta o play do seu gradiente, enfim, de qualquer aparelho de som. Quem diz que não se mistura revolução e diversão? Quando é sadia, sem pornografia, sem ser um garoto propaganda. Do capitalismo, do artesão, a costureira profissionais tá quebrada. A nossa gente precisa ser valorizada. Obrigado, Senhor, por existir alguém assim. Onde surgem possibilidades de grandes MCs. Mostrar o que sabe do escombro à construção. Mano, sou, você é meu bom. Esse é meu bom, é loucão, é de drão. Esse é meu bom, é loucão, é de drão. Esse é meu bom, é loucão, é de drão. Esse é meu bom, é loucão, é de drão. E no backing vocal, o moleque não fica pra trás. São vários maloqueiros, multifuncionais. 2000 lá vai cacetada. CAP, Juruna e Mano Sou.